Deus está em nosso meio para receber nossos louvores. Deus está nesse lugar para receber nossos louvores. Aleluia. Deus está em nosso meio para receber nossos louvores. Deus está em nosso meio para receber nossos louvores. Deus está, Deus está em nosso meio para receber nossos louvores. Bendito Senhor Deus, maravilhoso, bem-vindo é seu nome em toda a terra. O gozo do Senhor, nossa força, o nome de poder é Jeová. Aleluia, Jeová é o nome, Jeová é o nome, está. Deus está em nosso meio para receber nossos louvores. Deus está. Tu és bem-vindo em nosso meio, Senhor.